contabilizado o gol, o no 8 no 6. Colo 8 no 6, são autorizados, final DS, 2 no 8 agora. Próximo ao 62, vamos pro outro. 8-62, daqui a pouco. Torre Salvador, o TAN 3520, está ciente da informação, bravo, pronto para a cópia, autorização para Aracaju. Tenho 190, aceita? 190, copia. Aracaju 90, decolando a 10, curva esquerda, descida Pucajão, após direto Aracaju, 5451 transponder, controle opera em 199.8. O 3520 autorizado, Aracaju, 190, decolada 10, Pucajamo, após direto Aracaju, controle 198, transponder 5451. Correto, portão 11, chame o contorno para o puxo acionar. Portará 3520. Torre Salvador, bom dia, boa noite no meio, tá passando o Índia Serra, baixado e travado. Autorizado, pouso no 0, gol no 8, no 6, pista no 0, vento 090 graus com 10. Autorizado, pouso no 0, gol no 8, no 6. No 8 no 6, solo agora os 10. Taxi à direita, não me escuta, prosseguindo alfa, quilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Ok, tá livrando, alfa, quilo, pátio 3, reportaremos para ingresso no principal, no 8 no 6. Sim, Rio Tan 3520, pushback acionamento. Autorizado, 3520, no 11, chame táxi. Autorizado, reportar a táxi, 3520. Para ingresso no principal, gol no 8, 1 no meio. Sim, mantém a posição. Mantém a posição, gol no 8 no meio. O contraste da PAN no pushback no portão 11, o seu portão é o 10, o gol no 8 no meio. Aí o tráfego vai iniciar o táxi, vai cruzar a frente, aí quando o tráfego cruzar a frente, ele tem que correr no seu ingresso, ok? Ok, tá aguardando aí o gol no 8 no meio. Rio Tan 3520, acionado para o táxi POB 76, 3 horas e 5, alternando Recife. Autorizado, via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera, o ajuste 1013. Juliette Alfa, reportará pronto no ponto de espera, Tan 3520. O no 8 no meio, assim que o Airbus cruzar a frente, autorizado ingresso até o portão 10. E após o Airbus, vai pro 10, o no 8 no meio. Eu tenho 3520, já está próximo ao ponto de espera, pronto para a decolagem. Autorizado, linha decolar, 090 graus com 11. A linha decola, tem 3520. T520 decolado agora hoje, 19, controle 198, transfere, bom voo. 98, bom dia. Controle Salvador, bom dia, T3520 decolou, cruza 1500. 3520, contato radar, submanter o nível 190, saída pouca. Salve para 190, saída pouca, tá 3520. Alto Salvador, muito bom dia, gol 11154, informação Bravo. Bom dia, gol 11154, aciona identificação, chegada mar e desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Gol 11154. Gol 11154, autorizado via chegada mar e reportará estabilizado do ILS X-Ray, 4090. Controle, tá 3520, tá cruzando 150, pode voar, Aracaju? Time Recife, a frequência 2005 até 3325, solicitando direto Aracaju, tá 3520, bom dia. 2685, confirma a secundária? 133, decimal 65. 3365, bom dia, 3520. solo Salvador, bom dia, gol 18 no 7. Gol 18 no 7, Guarulhos, aprovado 360, aceita? Aceita, por favor. Okay, Guarulhos 360, rota Leda, Crates, U14, Grufe, após sair conforme o plano. Decola da 10, curva à direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, voa Crates, ao intercepta, Zulu 14, segue, após, conforme. 5501 no transponder, controle opera em 1.99.8. Autorizado Guarulhos 360, conforme rota, decola da 10, na Dael, Leda, após Leda, direto Crates, após Zulu 14. 5501 e 119.8, pro gol no 8 ou no 7. Portão 10, chame condução para o puxa e obrigadão, chamará.